Senhor Jesus, tudo que eu quero te pedir agora é que o Senhor venha individualmente sobre cada um de nós. Você pode pedir: vem, Senhor, vem sobre a minha vida. Você já é do Senhor, mas é uma visitação particular para você, é um conforto particular, é uma semeadura do Senhor sobre ti, particular a ti. Vem, Senhor, vem sobre mim, vem, Senhor. Traz a direção para cada um de nós, o rumo certo. Espírito Santo, me sujeito a ti para ministrar essa palavra debaixo do teu governo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele está aqui, está falando conosco. Obrigado. E você chegou aqui nessa noite, é porque Deus vai falar alguma coisa contigo. Provavelmente nos louvores, Deus já está tocando no teu coração. Nas orações, Deus já estava tocando no seu coração. E agora na palavra, na hora da palavra, Deus vai tocar no teu coração. Apenas fique aberto para o Senhor. Há uns anos atrás eu fiz uma oração. Me lembro como se fosse agora mesmo. E tinha coisas do Senhor que eu não conhecia. Eu ouvia falar, mas não conhecia. E eu disse assim para o Senhor: tudo que o Senhor tem para mim, tudo eu quero. E foi como se eu tivesse aberto uma porta para Deus entrar e começar a mostrar coisas novas. Ainda que eu já cresci, mas eu não tinha aquela experiência com aquelas coisas que eu já cria. Então, hoje à noite eu quero falar um dos assuntos mais profundos da Bíblia. Por isso você tem que estar ligado. Você vai estar com bastante atenção. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5. É um dos assuntos mais profundos. Se você entender isso aqui, você entendeu, eu vou dizer, entendeu tudo. Gálatas, passamos por essa carta na leitura durante a semana, né? Passamos por ela ali no início da semana que se passou agora, no capítulo 5, ali, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Vê se todo mundo achou. Não pode ficar sem achar na sua Bíblia, né? Nem que nós esperamos um pouquinho a mais, mas se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Deixa eu te fazer uma colocação agora. Pais, quantas vezes vocês, ou me incluo também, tivemos que dizer para os nossos filhos alguma coisa sobre Deus? E você disse uma, disse duas, disse 100 vezes, disse 1000 vezes, e parece que aquilo não entrava. Já te aconteceu? Eu exagerei talvez no número 1000, mas já te aconteceu isso? Filho, eu quero que tu busque a Deus em oração. Você ensina o seu filho, você ensina ele a orar, e depois que você ensinou, você espera que ele busque a Deus sozinho, que você não precise estar toda hora: filho, e aí, tu está orando? Ou você ensina o seu filho a ler a Bíblia, e você depois espera que ele leia a Bíblia sozinho. Ele já tem talvez alguma idade, 8 anos, 10 anos, 12 anos, e você eventualmente lê ainda com os filhos, mas você já espera que eles comecem a caminhar sozinhos. Mas é ou não é uma coisa assim chata para nós pais ter que estar ali de repente quase todos os dias, toda semana, e aí está lendo a Bíblia, e aí tu está orando? Parece que tem que estar dando uma pressão. Nós ensinamos e às vezes até damos uma pressão. Mas tem algo muito maior, que eu vou falar daqui a um pouco. Se, por exemplo, uma coisa está muito forte no teu coração, tem um erro, você, por exemplo, tem problema em não falar a verdade. Você, na hora de apertos, diz aquela, a mentirinha que é uma saída, é um escape. Mas você sabe que Deus não aprova isso. Mas você não consegue se livrar da mentira. E aí diz, essa semana eu não vou mentir. E mente de novo. Podia ser com um vício, podia ser tantas coisas. Essa semana eu não vou fazer. E fez de novo. Pode ser que até o teu grupo lá de casal, o teu grupo de célula, um dos pastores, ele diga, olha, a Bíblia te proíbe fazer isso. E te mostra na Bíblia, todas as passagens bíblicas, é proibido. E você diz, eu não consigo. O que está faltando? É simples. Vamos lá? No capítulo 5, verso 16. Diz ali, digo porém, andai no Espírito. O que quer dizer aqui o Espírito? Santo. Veja comigo o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Alguma lei, seja dos códigos civis e penais, alguma lei dos homens tem poder de mudar alguém? Não. Agora eu vou te dizer uma coisa mais forte. Uma lei obrigatória de Deus tem poder de te mudar? Não. Não, pastor. Se, por exemplo, lá na palavra de Deus diz que não é para a gente desonrar os pais. Quem de nós nunca desonrou os pais? Desonrou, às vezes não quis o melhor do pai, desobedeceu. Ou diz, não pai, tu não sabe nada, eu sou de outra geração. Bom, coisas do gênero. Quem de nós nunca fez isso? Em algum dia? Ou lá do passado ou até recentemente? Mas existe uma lei de Deus, honra o pai, e a gente não conseguiu. Honra a mãe, a gente não conseguiu. Jesus disse que se a gente pensar uma coisa de violência, de ódio contra outro, você já cometeu um assassinato. Quem de nós, então, nesses termos, nunca assassinou? Você já matou alguém, então? Bom, se é ter um pensamento de ódio, de vingança, de até querer o mal de alguém, Jesus disse, isso já está enquadrado em assassinato, ainda que mental, porque é ali que começa todos os pecados, na mente. Estão entendendo? Então existem leis de Deus e nós não conseguimos cumpri-la, porque a lei, escute bem, me acompanhe, a lei, ainda que seja divina, ela não tem poder de nos transformar. Ela demarca o espaço, ela faz um cercado onde nós devemos nos conduzir dentro. Mas sabe o que o apóstolo Paulo disse? Que a lei é santa e é boa, mas por causa do nosso problema humano, da nossa tendência para o mal, tendência para quebrar. Quando uma coisa é proibida, não tem um ditado aí fora, aí que dá vontade de fazer. Se botarem um livro, eu já vi em livrarias, anos atrás lançaram um livro com o nome O Livro Proibido. Ha, vendeu, foi um sucesso de vendas. Por quê? Ah, é proibido? Eu quero saber o que tem lá dentro. Menores para 18 anos. Ah, mas todos que têm 17, eles querem saber o que é aquilo lá. Por que que é proibido? Por que só depois dos 18? Então parece que o apóstolo Paulo diz que a transgressão, o pular a cerca, está dentro de nós. Leis não nos arrumam. Leis não nos consertam. Porque há uma outra lei operando dentro de nós, que é a lei da transgressão. Mas aí vem a Bíblia e diz que quando você se converte, vem uma outra lei. Agora vem um poder sobre ti, chamado Espírito Santo. E você tem força. Você recebe agora poder para anular, não acabar. Anular com essa tendência para transgressão. De repente um pai diz para um filho, não faz isso, filho. Ele vai e faz. Pode ser que o pastor diga, não faz isso. Vai e faz. O pastor não manda em mim. Eu não mando em ninguém. Se o Espírito Santo não conseguir te dominar, muito menos eu. Muito menos eu. E se você é rebelde com o Espírito Santo, será rebelde comigo. E se um filho é rebelde com o pai e a mãe, ele é rebelde também com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? O maior poder, o maior, está dentro de ti, que está dentro de ti, é o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, ele está dizendo para os crentes, andem, caminhem, juntos com o Espírito Santo. Quando você vai fazer uma coisa, você pode perguntar, Espírito Santo, o que eu faço agora? Para que lado vou? Se uma pessoa te convida a fazer um erro, você não precisa nem perguntar ao Espírito Santo, você já sabe o caminho a seguir. É simplesmente seguir. Espírito Santo, para que lado o Senhor vai nessa situação? Ah, o Senhor vai para lá, o meu amigo está convidando a ir para lá. Eu vou contigo, eu vou caminhar contigo, dizer, anda com o Espírito Santo. Caminhe com Ele. O apóstolo está dizendo que quando a gente anda com o Espírito Santo, começa a aparecer algumas coisas na nossa vida. Quando você está andando convictamente e fortemente com Deus, sabe o que aparece na tua vida? Aparece uma palavrinha que ele chamou ali de fruto. Quais os frutos que aparecem? Amor. Aparece paz no teu coração, porque você seguiu o Espírito Santo. Aparece alegria. Aparece paciência. Se você diz, pastor, eu não tenho paciência, pastor. Sabe o que está te faltando? Não adianta eu te dizer, tu tem que ter paciência. Quando alguém te irritar, te segura. Não adianta eu te dizer isso. E você pode ler ali na Bíblia. Não adianta. A letra não te transforma. A letra não me transforma. Sabe quem transforma nós? O Espírito Santo. Porque se você se leva só pela letra, a letra não tem força. Leis não têm força. Mas para que existe a lei de Deus? Para nos proteger de a gente se quebrar todos. Mas ela não tem força. Obrigado. Ela não tem força, a lei não tem poder para te fazer um crente. A lei não tem poder para te fazer um crente, sabia? A lei não tem poder para te levar à obediência. É o Espírito Santo. Quando a gente anda com o Espírito Santo, eu gostei muito que aquele pastor alemão que esteve aqui na semana passada, o pastor Walter, e ele disse uma coisa que é a mais pura verdade. Falou muitas coisas boas, mas uma eu captei porque tinha a ver com o Espírito Santo. Quando você está com a presença do Espírito Santo na tua vida, é a presença de Deus vivo na tua vida, tu começa a perder a vontade de pecar. Você sabia? Se tu tem que fazer uma força terrível, terrível, eu não posso pecar, não posso pecar, não posso. E está aquele puxa, puxa. Tu está operando na tua força. Quando o Espírito Santo vem sobre ti, eu me criei, já disse algumas vezes, talvez quem não sabe, eu me criei no mundo mesmo. Meu pai era dono de conjunto musical. Todos os fins de semana, sábado era casamento, e os casamentos na nossa região começavam às 7 da manhã. Não era casamentinho que começa às 7 da noite. Entre aspas, tá? Desculpa. Não é isso, porque lá começava o baile às 7 da manhã. Era sopa na chegada, sopa para todos os convidados às 7 da manhã. E o conjunto musical já estava lá, né? Estava lá meu pai, meus irmãos, eu. Aquela sopa de galinha caipira, a gordura boiando em cima assim. Quem aqui conhece esse tempo, né? Nós já estávamos lá de tarde no casamento, era baile a tarde toda no casamento. E dá-lhe comida, e dá-lhe cerveja, comida e cerveja, comida e cerveja. Bom, depois lá pelas 8 da noite, já estava todo mundo erradinho, tudo errado. Meia-noite começava o baile, no salão de baile, dele nos outros. Lá estava meu pai, meus irmãos, eu e mais alguns. Quando a gente se converteu, meu irmão mais velho foi o primeiro a se converter. Meu pai havia falecido, meu irmão mais velho já era convertido, o segundo irmão se converteu. Quando nós nos convertemos, olha, criado dentro de salão de baile, dá para dizer criado, né? Saiu esse gosto. Os instrumentos, vendemos todos. Compramos novos instrumentos para tocar na igreja. Saiu o gosto, porque tinha algo muito mais maravilhoso do que aquele tipo de vida que vínhamos levando. Experimentamos, não precisei lutar. Será que vou? Será que não vou no baile? Quando veio o Espírito Santo, ai, que coisa maravilhosa. Conheci Jesus, não precisava mais daquele tipo de vida. Pode ser que alguns de vocês estão lutando com um pecado. Peça para o Espírito Santo, nesse assunto que tu está lutando, Espírito Santo, para que lado o Senhor vai? O que é que o Senhor diz sobre isso? De repente tem alguém aqui lutando com um problema de coisa suja na internet? Espírito Santo, o Senhor abriria tal página na internet? Pergunta para Ele e Ele vai te dizer. Se a tua pergunta é uma pergunta honesta, o Senhor vai te mostrar e vai te mostrar o caminho que deve seguir. Espírito Santo, o Senhor daria R$200 para o jogo do Brasil? Não é proibido ir, viu? Mas acho que você deve perguntar se alguém está pensando em ir. Talvez botar R$200 aqui na caixa de oferta. Ai, que absurdo! Esse dinheiro que entra aqui é para abençoar vidas. Lá, é para abençoar um tipo de vida também. Mas você deve perguntar. Espírito Santo, para que lado o Senhor vai? Eu estou indo. De repente tem alguém com problema de bebida, de drogas. Você pode, Espírito Santo, o Senhor tomaria drogas? O Senhor usaria drogas? Pergunte, Ele vai te dizer. Eu sempre lembro um caso assim que eu achei fantástico na minha história. Um homem que era jogador de cartas, dependente de cartas, passava noites e noites e noites jogando, jogador profissional. E um dia ele se converteu, e na mesma semana ele me disse sobre a sua vida, e disse, pastor, a sua igreja permite jogo de cartas? E eu disse, tu quer saber a verdade? Quero, ele tinha se convertido mesmo. Então tu vai para casa e fala com Deus, e Deus vai te dizer, porque não adianta eu botar uma lei em cima do indivíduo, é proibido jogar carta. Se aquilo não saiu do coração dele, não adianta eu dizer. Não adianta a Bíblia dizer algo se não saiu esse algo do teu coração. E ele foi para casa e voltou na mesma semana, não deu acho que uma semana, e me disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu perdi o gosto pelas cartas. O povo de Deus é um povo limpo, sabe por quê? porque ele segue o Espírito Santo, e o Espírito de Deus é santo, e o povo de Deus é santo. Se você está lutando com uma coisa, sempre, Espírito Santo, qual a direção? Sobre suas finanças, o que fazer, como conduzir o seu dinheiro, como administrar, peça para o Espírito Santo, ele sabe mais do que nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz, andai no Espírito, te deixa governar, vai na companhia, no poder do Espírito Santo. Para nós crentes, há uma ordem, ande com o Espírito Santo. Mas existe, há uma ordem, mas existe outra possibilidade, qual? Andar segundo a carne. Aos Coríntios, Paulo disse no capítulo 3, não pude falar a vocês como a espirituais, mas sim como carnais. Então tem crentes que não dão atenção ao que o Espírito Santo está dizendo. Crentes que o Espírito Santo mostra as coisas, e a palavra toda aqui é um ensino para nós, dirigida pelo Espírito Santo, e em situações particulares o Espírito Santo mostra, e a gente acaba, não, eu não vou. Então a Bíblia diz que nós resistimos ao Espírito Santo, nós como que enfrentamos ao Espírito Santo. E o que, que a Bíblia diz quando nós enfrentamos o Espírito Santo e não damos atenção para ele? Nós entristecemos o Espírito Santo. Pode vir um sentimento no teu coração, uma inveja. De repente, algum dos irmãos, das irmãs, está indo muito bem na sua profissão, e você começa a olhar para aquela pessoa e diz, mas que droga, só ela é abençoada, eu não sou. E você começa a ficar com inveja e reclamar até para Deus, e de repente chamar Deus de injusto. Inveja é um caminho da velha natureza, da carne, ou é o caminho do Espírito? Simples, é um caminho da carne. O apóstolo Paulo falou aqui, eu não li tudo para vocês, mas ele diz que os caminhos da velha natureza são prostituição, impureza, lascívia, que está tudo nessa área da imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedeiras, inveja, glutonaria e mais coisas. Nós estávamos orando antes do culto ali na salinha. E enquanto os irmãos oravam, eu estava junto e senti muito claro que o Espírito Santo me deu uma direção. E eu estava percebendo que estava já indo para o final da oração e de repente eu disse para os irmãos, vocês são testemunhas, vamos orar em mistérios agora, vamos orar em línguas estranhas. Que o Espírito Santo nos leva a orar em línguas estranhas, né? Que a Bíblia também chama de orar em mistérios. E eu disse, irmãos, vamos orar em mistérios, há uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo estava nos conduzindo e eu estava ali orando com os irmãos. E eu disse, agora irmãos, vamos abrir esse espaço. Nós estávamos intercedendo pelo culto, intercedendo por vocês, intercedendo por mim, intercedendo pelo louvor. E agora vamos abrir um espaço para o Espírito Santo, para nós orarmos em Espírito. Onde a nossa mente não estava entendendo tudo não. Mas a Bíblia diz que o nosso espírito humano estava orando com o Espírito Santo. E foi lindo, e foi lindo, mas nós temos que ouvir o que o Espírito Santo nos dá a direção. Diz ali no verso 18, olhe comigo na sua Bíblia. Todos, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Lei não muda ninguém. Você concorda, irmão? Quem é guiado pelo Espírito Santo não precisa de lei. Há uma lei escrita no nosso coração. O profeta Jeremias disse que quando viesse o Espírito Santo ia escrever no nosso coração as leis de Deus e imprimir. Quem criou a impressora foi o Espírito Santo. Porque lá diz que ele ia imprimir as suas leis no nosso coração. Quando você faz um erro, por mínimo que seja, e você se sente mal com aquilo, quem é que falou contigo naquele momento? O Espírito Santo. Você disse uma palavra mais forte, de repente mais agressiva contra alguém, e o Espírito Santo diz: tu passou da medida, vai lá e pede perdão para essa pessoa. E você vai, você obedeceu a voz do Espírito. Nós temos que andar com o Espírito em tudo, e muitas vezes pode ser que um pai de família, ele exagerou numa disciplina, e ele tenha que chegar para um filho e diz: filho, me perdoa, eu devia te disciplinar, mas te disciplinei com raiva. Aí a raiva já não é o caminho do Espírito, já erramos. Estão entendendo, irmãos? A coisa mais importante da igreja é ser guiada pelo Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus lá no capítulo 16 de João, que o Espírito Santo nos guiaria por toda a verdade. Tudo o que tu queres saber, tudo, tudo, tudo. Pode ser que tem coisas particulares da nossa vida que não está escrito na Bíblia. Mas você pergunte ao Espírito Santo como eu me porto, como eu me conduzo nessa, naquela e naquela outra situação. Você pode perguntar, o Espírito Santo vai falar na tua consciência. Agora, sabe o que eu também tenho observado? E às vezes, na minha própria vida, o Espírito Santo fala conosco. Mas uma coisa é o Espírito Santo falar conosco, e a outra coisa é obedecê-lo. Aí tem mais uma decisão que você precisa tomar. Já te aconteceu isso? Você recebeu uma direção do Espírito Santo, o Espírito Santo te dizer: vai e pede perdão para alguém, você fez uma coisa contra alguém. Pode ser que faz isso alguns dias, pode ser que faz em alguns anos. O Espírito Santo falou contigo, e aí? Agora tem que quebrar o orgulho, não tem? Tem que se humilhar para outra pessoa e dizer: me perdoa, eu não me conduzi corretamente contigo. Ou, eu pensei coisas erradas de ti. A Bíblia diz que é para nós confessarmos os pecados nossos uns para os outros e nós seremos curados. Lá em Tiago capítulo 5. Quantas vezes eu sei que o Espírito Santo fala contigo? Pastor, eu nunca ouvi nada nos meus ouvidos, eu nunca ouvi aquela voz do céu como se fosse um trovão falando comigo. Eu também não. Pode ser que alguns já ouviram, mas eu não. Eu nunca ouvi como o apóstolo Paulo ouviu uma voz direta falando com ele. Eu não ouvi como Jesus ouviu aquela voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Eu nunca ouvi assim. Mas eu tenho ouvido todos os dias a voz do Espírito Santo falando na minha consciência. Falando ao meu espírito. E você, se você já tem o Espírito Santo, você já é crente em Jesus, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala com o teu espírito. Não pense que de repente é uma coisa que tem que ter todo um jogo de luzes, vai ter relâmpagos e trovões. Quando Moisés recebeu a palavra de Deus lá em Êxodo 19, lá teve relâmpagos e trovões. Mas era um outro tempo. Hoje o Espírito Santo fala dentro de ti, muitas vezes sem barulho nenhum, só entre você e ele. Os que são guiados pelo Espírito, diz lá em Romanos capítulo 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês já devem ter ouvido eu falar alguma vez: a nossa igreja não tem cartilha. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Eu quero ensinar, irmãos, todos vocês a serem guiados pelo Espírito Santo. Porque cartilhas não resolvem os problemas de vocês nem os meus. Porque vai ter algum item que você vai se defrontar aí na rua, que não estará escrito na cartilha, e aí tu não sabe o que fazer. Mas se você é guiado pelo Espírito Santo, em todas as situações que te apresentar a vida, você vai ter uma direção do Espírito Santo. Não temos. A Bíblia nos mostra algumas coisas que a gente pode e não pode fazer, sim. Mas da letra até isso estar impresso no nosso coração, há uma grande diferença. Proibições não nos resolvem. O que nos resolve é viver, é andar com o Espírito Santo. Você pode estar no meio de uma luta. De repente, algum homem, alguma mulher tem olhos impuros e não consegue olhar para uma outra pessoa sem olhos sujos. Então peça para o Senhor, Espírito Santo, o Senhor está se agradando dos meus olhos? Não, eu não estou me agradando dos teus olhos são carnais. Então me dá olhos espirituais, Senhor. Peça. De repente algum de nós ouve algumas músicas, dá nojo. Mas você de repente tem uma história com aquelas músicas, e aquele negócio está marcando dentro do teu coração e dentro da tua mente. Você precisa pedir, Espírito Santo, me livra dessas músicas malignas, mundanas. Porque cá entre nós, né? Tem música aí que é só sujeira. E um crente não pode ouvir isso. Mas de repente algum crente, mas pastor, que problema tem? Não pergunte para mim, pergunte ao Espírito Santo. Se você quer perguntar para mim, eu vou perguntar ao Espírito Santo e vou te dizer. Mas ainda assim a decisão de obedecer é tua. É tua. Eu não posso vigiar e não vou ficar vigiando ninguém, vocês sabiam? Eu vou ensinar. Por boca do Espírito Santo vou ensinar. Mas o obedecer é com vocês. É comigo, quando o Espírito Santo também me traz palavras. Palavras contra alguma coisa nossa, é ali. E o fruto, gente, o fruto, irmãos, o fruto vai aparecer. Fruto aparece de um dia para o outro numa árvore? Não. Leva um tempo, ó. Tem aquele botãozinho, depois vem a flor, depois vem o fruto pequenino e ele vai crescendo, mas aí está verde. E só lá adiante, depois de meses, o fruto está maduro. Mas uma coisa, se o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, os frutos têm que aparecer. Pastor, eu estou sempre naquela fase inicial, lá da florzinha, que será um fruto um dia, mas eu não quero acelerar o processo de frutificação. Tem que frutificar. Quando alguém te machuca, vem vontade de ódio. Você vai ter que dizer para a velha natureza, fica quieto. Fica quieto. Espírito Santo, o que, que o Senhor faria nessa situação? E o Espírito Santo vai dizer, abençoa. Perdoa. Não guarda sentimentos ruins. O Espírito Santo vai te dizer isso, eu já sei. Porque é assim que a Bíblia nos mostra que é as coisas. E pode ser que você, a carne vai te dizer, vingança. E o Espírito Santo vai te dizer, perdoa. Amor. Tem uma outra situação que de repente vai querer tomar o teu coração de tristeza e você vai ficar super chateado. E o Espírito Santo vai te dizer, paz no teu coração. Não dá lugar para esses sentimentos ruins. Paz, paz. Mas é difícil, Senhor. Se você vai tentar produzir o fruto do Espírito, você sozinho nunca conseguirá. Mas em cooperação com o Espírito Santo. Por que eu falo em cooperação? Porque você tem que dizer, Espírito Santo, eu não estou conseguindo, me ajuda. E aí você conseguirá. Viver debaixo do governo do Espírito Santo. Eu até acho que esse, depois, falando da vida cristã dia a dia, esse para mim é o assunto mais importante de toda a Bíblia. Não estou falando agora da obra de Jesus na cruz, estou falando da vida cristã diária. É o assunto mais importante da Bíblia, ser guiado pelo Espírito Santo. Pode ser que você vai sair do culto e a tua ideia é ir daqui para casa. E você entrou no carro e o Espírito Santo te diga, vai visitar uma pessoa. Obedeça. Provavelmente essa pessoa está precisando muito de ti. Mas o meu plano já era ir para casa, afinal estou cansado. Obedeça o Espírito Santo. É melhor. Sempre é melhor. Pode ser que amanhã você já programou o seu dia. Outro dia eu falei com os irmãos aí, eu tinha programado o meu dia, foi na terça-feira. Eu tinha ele todo esquematizado. só consegui a coisa que eu tinha planejado para as 8 horas da manhã, só essa eu consegui, que era um compromisso que foi até as 10. O único, o mais, mudou tudo. Tudo! E o que eu vou ter que dizer? Vou reclamar do Senhor? Ou vou dizer, obrigado Espírito Santo, o Senhor está na frente? O Senhor pode mexer na minha agenda? O Senhor pode mexer na tua agenda? Ah, você está dizendo amém agora, mas de repente ele mexe amanhã. Deixa ele mexer na tua agenda. Deixa ele mexer nos teus planos, deixa ele mexer em tudo. Anda. Andar significa caminhar. Caminhe com o Espírito Santo. Siga as suas pisadas. Se você fizer assim, se eu fizer assim, seremos crentes excelentes. Mas pastor, é tão difícil. Sabe por que, que às vezes a vida cristã fica difícil e pesada? Porque nós queremos fazer muito na nossa força. É por isso. Mas quando você entregar para o Senhor, você vai ver. Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor? Aleluia! O Espírito de Deus, Ele está presente na tua vida. Ele está dentro de ti, a Bíblia diz isso. E a Bíblia não mente, Deus não mente. Ah, pastor, ora para eu me libertar dos problemas de internet. Não preciso nem orar. Pede para o Espírito Santo te conduzir. Mas pede de verdade, não brinca com ele. Ah, pastor, eu tenho um problema, eu sou viciado em televisão até às 5 da manhã. Olho tudo que é filme. Pede para o Espírito Santo te livrar disso. De repente alguém aqui tem um sentimento ruim, pede para o Espírito Santo te livrar disso. Os sentimentos ruins são da carne. Eu não estou dizendo que você não foi machucado, ou que você até não tenha razão em ter sentimentos. Pode até ter razão, mas e daí, se é um sentimento maligno dentro de ti? Não tem por que ficar com ele. Peça para o Espírito Santo, limpa o Espírito Santo. Tira isso de mim, eu não quero mais. Alguém aqui de repente tem um vício. Outros têm problema com pornografia. Bom, tanta coisa que nós podíamos citar aqui. Ciúmes, iras, discórdias. Espírito Santo, eu não quero ser mais assim. Porque não adianta eu te proibir. É proibido a discórdia. Tu não tem força para vencer com a minha proibição. Mas se o Espírito Santo bota em ti isso, esses gostos todos de coisas ruins, sentimentos, zera, zera tudo. Então eu quero te convidar hoje à noite, não é pedir, Espírito Santo me livra. Sabe o que eu vou pedir para ti hoje? Eu quero te convidar nós entrarmos juntos nesse pedido. Espírito Santo, me ajuda dia a dia, hora a hora, andar contigo. Como se eu estivesse sempre andando com um amigo. Hoje de manhã teve um testemunho aqui, de um homem que foi numa das nossas células. E ele não é cristão ainda. E ele era meio, entendi assim, meio místico. Ele nunca tinha orado. E ele viu nós orando lá na célula. E ele estava junto, mas acho que meio observando. Amém, ainda bem que estava lá. E ele dizia que para ele Deus estava numa folha de árvore, disse ele particular para mim, que Deus estava numa cadeira, que Deus estava num copo plástico. E nós mostramos amor para ele. Compreensão. Porque não adianta discutir, querer discutir uma coisa assim não adianta. E ele disse para um dos nossos irmãos, vocês estavam orando como se Deus estivesse do lado de vocês. Mas é isso mesmo que nós estamos orando? Deus está do lado, o Espírito Santo está do lado. Então eu queria te pedir, junto comigo, peça para o Espírito Santo entrar em cada setor da tua vida, nos teus sentimentos, para o Espírito Santo entrar na tua vida espiritual, na tua fé, para o Espírito Santo entrar na tua família, nos relacionamentos comerciais, quem tem comércio aqui, Espírito Santo, vai comigo no meu comércio, vai comigo para o escritório, vai comigo no automóvel, às vezes tem provocação no trânsito, né? Vai comigo, Espírito Santo. Peça para você ser cheio do Espírito Santo, porque quando isso acontece, quanto mais cheio do Espírito Santo, todas as coisas ruins vão desaparecendo. Agora, se você está vazio do Espírito, as coisas ruins vão enchendo a tua vida. E aí, até como cristão, nós ficamos um cristão muito chato, um cristão muito longe do que o Senhor quer. Ore a Deus. É uma coisa muito particular, muito pessoal agora. Ore a Deus. O pessoal do louvor pode vir. Fale com Deus. Peça para o Espírito Santo te ajudar a vencer pecados, o Espírito Santo te ajudar a vencer tudo o que é do mundo, tudo o que é da velha natureza. Ele vai te ajudar, Ele te ama. Pede para o Espírito Santo te capacitar com domínio próprio, com mansidão. Ele te dará alegria, paz, o amor. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Peça a Ele. Ele te ouve. Ele sabe a sinceridade do teu coração. E sabe se o coração não é sincero também. Se você precisa de uma libertação, peça para o Espírito Santo te dar força para você se libertar. Se você precisa de tirar um sentimento que está enraizado no teu coração, quem sabe algo desde a infância, uma dor, pede para o Espírito Santo, me cura, Espírito Santo. Se você tem um ódio contra alguém, um ódio mortal, peça para o Espírito Santo substituir esse ódio por amor. Se você chegou aqui com uma tristeza que você fica alimentando ela de tempos em tempos, peça para o Espírito Santo te trazer alegria. Você, se não tem paciência, peça para a paciência que o Espírito Santo gera vir sobre o teu coração. Peça mesmo, é algo entre você e o Senhor. Peça para o Senhor. Peça para o Espírito de Deus. Anda com Ele, seja guiado por Ele. Ele é o guia. Ele sabe onde o caminho é melhor. Deixa Ele te guiar e você vai no seu rastro, no rastro de Deus. Siga, siga, siga. E você vai ter aquele fruto maravilhoso de coisas boas na tua vida, na tua alma, na tua vida natural, em tudo. As pessoas vão ver que o Espírito Santo está em ti, as pessoas vão ver isso. Começa a pedir mais, enquanto nós vamos adorando, junto com o louvor. Eu vejo aqui muitos casais, e eu queria que vocês que estão aqui casais, pudessem conversar rapidamente. E vão para casa depois também, mas vão conversar agora rapidinho. O que é que nós precisamos mudar entre nós? Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, casais. Entenderam? Agora também, quem está sozinho, solteiros, ou às vezes um só do casal, você poderia perguntar: há algo que o Espírito Santo precisa te ajudar? E se essa pessoa quer dizer alguma coisa, pode dizer, e se não, não, eu prefiro ficar quieto. Amém. Não tem problema. E depois orem um pelo outro um pouco. Há algo que o Espírito Santo está pedindo espaço no nosso relacionamento? Podem conversar quem está longe aí. Pessoa do teu lado, de repente, você não a conhece, mas pergunte. Se ela não prefere falar, não há dificuldade nenhuma nisso. O que é que o Espírito Santo falou contigo hoje à noite? E se é uma coisa mais secreta, não tem problema, é entre você e Deus daí. O que é que o Espírito Santo está pedindo? Pedindo passagem, pedindo um ingresso, seja num particular da tua vida, ou seja numa coisa que até todo mundo sabe. Na tua vida espiritual, ter uma vida mais forte com Deus, ou se você precisa livramento de uma coisa que está te incomodando, está te atrapalhando, peça isso agora. Me dá força, Espírito Santo, eu não estou conseguindo sozinho. Mas é claro que não vai conseguir sozinho, porque não é para lutar sozinho, é para pedir a graça, o poder, e esse poder está dentro de ti. A ajuda está tão perto, mas tão perto, que está dentro. Ande com o Espírito Santo, ande com Ele, leve-o para casa agora, Ele vai contigo. E amanhã, quando você vai trabalhar, ou você vai em qualquer lugar, o Espírito Santo vai contigo. E quando tiver dúvidas, pergunte a Ele. Ele vai te dar direção. Ele é o guia. Ele é um guia, a Bíblia diz. É como se fosse um guia de turismo. Vai te levar para te conhecer coisas que tu não conhece. O Espírito Santo faz isso por ti. O Espírito Santo faz isso por ti. Que lindo, que maravilhoso é ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes Ele altera todos os nossos planos, mas mesmo assim diz: obrigado, Senhor, teu plano é melhor que o meu. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Ele te dá a vitória. Ele te dá a vitória que tu precisas. Mas não tente fazer as coisas sem Ele. Um dia Jesus estava já quase naqueles dias finais de subir ao céu. E uma das últimas coisas que Jesus disse enquanto estava na terra, que Ele ia enviar o Consolador. Ele ia enviar o Consolador. Ele ia enviar o Espírito Santo. E você chegou aqui hoje, e pode ter chegado com lutas. A minha palavra não é palavra de condenação. A minha palavra é para você se agarrar no Espírito Santo e dizer: eu só vou adiante contigo. Eu te sigo, Espírito Santo. Você pode dizer: pastor, tu não orou por ninguém individualmente. Um dia foi um homem, um comandante militar, falar com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu abriu a porta, viu que o comandante estava na rua, e mandou um recado para o comandante e disse: vai e te banha 7 vezes no Rio Jordão. Aquele comandante tinha lepra. E o comandante chegou a ficar furioso. Esse homem de Deus aí nem orou por mim. Quando o Espírito Santo faz a obra, quer eu ore por ti, quer eu não ore, o que vale é o teu coração diante de Deus. Nós oramos sim uns pelos outros, muitas e muitas vezes. Mas hoje eu tenho da parte de Deus isso. Que o ajudador mais valioso é o Espírito Santo. E você e o Espírito Santo é suficiente para tocar a tua vida. É claro que o que depender de mim, dos irmãos aqui da igreja, que a gente puder ajudar, estaremos sempre ajudando. Mas também não te pegue em mim como se fosse uma muleta, uma bengala. Não te segure em mim, porque essa bengala também é frágil. Te segura no Espírito Santo. Amém, irmãos?